voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. A gente conecta e não quer mais parar. Mas deixa eu te dizer, conexão para você é IBT. Velocidade do entretenimento, a informação. Curta e compartilhe. Essa é sua melhor opção. Planos variados de 50 a 500 mega. Escolha o seu e assine já. IBT Telecom 2180-6971. Curta e compartilhe. Essa é a sua melhor opção. De 10 a 13 de abril tem tudo para sua casa e para o seu negócio no Mix Mateus. Macarrão espaguete danado de bom, 400 gramas, 1,89. Café Quimimo, 250 gramas, 12,90. Linguiça calabresa nobre, 1 quilo, 19,90. Cerveja Spaten, puro malte, lata, 350 ml, 3,99. Papel higiênico usual, folha dupla, leve 12, pague 11, 8,90. Tem tudo para sua casa e para o seu negócio no Mix Mateus. Ofertas válidas até 13 de abril. No Mix Mateus, CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. Beba com moderação. Programa Giro Metropolitano. As principais notícias da política aqui na sua Rádio Metropolitana FM 79.7. Todos os sábados, a partir das 11 da manhã. Rádio Metro FM 79,7. Uma emissora do Grupo Zé Gerardo Arruda. Que não vai crescer distante, promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo esse tempo que já passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvia minha voz. E hoje corre pela sala, brinca de existir. X de ser a pega, pega, pra sempre o meu menino. Me deixar cantar pra te fazer dormir, que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito, meu guri. Ela vem como um carnaval, e toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não te esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Diga que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Diga que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Assistindo Na Cozinha com Lagu. Eu hoje vou ensinar a fazer um brownie delicioso para o amor da sua vida, para o seu arroba, para o seu crush. Agora fique com os ingredientes enquanto eu tomo uma cerveja gelada. Acordo, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê? Complicar assim. Não tem nada de errado, pode confiar em mim. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Acorda e nunca mais se vá. Se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo. Eu tô aqui por ti, por mim, por nós. Você não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz. Deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Eu tentar cuidar de você. Cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. E agora que o brownie está pronto, eu trouxe um grande amigo meu, que é um dos maiores sommeliers de bolo do mundo, Otávio Cardoso, para experimentar. Vem cá, Otávio! Como você está, meu amigo? Como foi a viagem? Como está a esposa, os filhos? Espetáculo! Tudo ótimo! Oh, que maravilha! Agora é a hora, quero saber como é que está o bolo, o que, que você achou, você que é um grande cara, me conta aí, vai! Pedrinho, primeiramente, um prazer estar aqui. Boa, no seu programa! Otávio! Como tudo que você faz, eu tenho certeza que vai estar sensacional. Porra, vamos lá.